estar sem ti, pediste-me tempo para quê? Agora jura que me mentes no momento em que disseste que estás melhor assim, que estás melhor assim, yeah, assim longe de mim, que estás melhor assim, yeah, yeah. Criei música ao teu ouvido, sou o homem por trás da pauta, sussurrando assim baixinho a melodia que faz a flauta, que sou frio num corpo quente, ela já não faz falta. Veio-te à lua porque pensei que nada bate o astronauta. Pediste-me espaço e tempo, eu dei-te tempo e espaço. Em vez de espaço no tempo, perdeste tempo no espaço. Não prometes que te comprometes, o clima arrefece aqui dentro. E mesmo quando o sol brilha, os dias permanecem cinzentos. Nunca pensei que tu me amares, era uma missão impossível. Mas não me peças desculpa por tu seres tão previsível. Se mentir é feio então, querida, tu estás horrível. E essas lágrimas que escorrem são negras da cor do rímel. Hoje já nem te sinto ao longe, fico sempre sem medos. Não quer saber a verdade, toda a gente tem segredos. Eu sinto os teus cinco dedos em tudo que abala em mim. Todas as músicas que ouço parece que falam em ti. Umas dizem para agir, outras dizem para deixar. Umas dizem para sorrir, outras dizem para chorar. Mas é fácil de me iludir, isso deixa-me a pensar que é mais fácil fazer-te vir do que fazer-te voltar. Diz-me tempo para quê? Se o tempo passa e eu percebo que não quero estar sem ti. Pediste-me tempo para quê? Agora jura que me mentes no momento em que disseste que estás melhor assim. Estás melhor assim, yeah, assim longe de mim. Estás melhor assim, yeah, yeah, yeah, ai. Mais música. Mais música que te faz mexer. Cidade. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. But I'ma mind your business. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. Hey, Mr. Policeman, why you wanna holler at me? I just wanna drop my jiggle down to the floor. No arrest, but my mind your business. No arrest, but my mind your business. Her style is so vital, yeah. She ain't the regular kind of gal. Yeah, yeah, yeah. Hey, Mr. Policeman, I don't want no trouble. I just wanna drop my jiggle down to the floor. Shot. You need discipline, I need discipline. Need to put me on a lockdown, no visiting. Handcuffs to maintain the correction. This baton is a run of correction. Discipline, I need discipline. Need to put me on a lockdown, no visiting. No arrest, but my mind your business. No arrest, but my mind your business. No arrest, but my mind your business. Cidade. Ribatejo 99.3. Some days we look around us and see that everything